tá certo se é o macaco ou é o bugio. Muita que porqueira, vai ser o desafio do macaco pro bugio. Vamos dar o primeiro verso do macaco pro bugio. Acho que vamos dar pro bugio, né? Vai lá, ronca lá. Vamos ver. Quem não conhece o bugio, o nome de uma canção, gaiteiro imita meu bom, numa gaita de botão, por isso sou respeitado nos fandangos de galpão. Esse bugio sai do chão, gente. Isso é que é bugio, naquele bugio que eu tenho lá em casa, tio. E vai uma pelega de 100 no gogó do bugio, gente. Gente, eu grito de peito aberto. Já nasceu até um ditado que o macaco é que está certo. Falou, bicho, é isso aí. Esse macaco não é mole? Pois que macaco da voz fina, meu Deus. E lá vai o bugio. Sou bugio da cor da terra, com nome de tradição, faço parte do folclore deste querido torrão. Por isso estou incluído nas pesquisas do paixão. Oi, galera, paixão, velho. Não te vixe, tu, velho. Não tem bichão, cara. Não tem bichão. Oi, paixão. Macaco é um comedor de banana. Tá mais assanhado do que macaco por banana, tio. Sou macaco da cidade, tu és bugio do rincão. Eu ando sempre na beca, tu andas de pé no chão. Enquanto roncas no mato, dou show na televisão. Mas que macaco malandro! E vou entremelhar esses dois bichos, porque senão vai dar uma pauleira. Dois bichos parecidos, uma barbaridade. É isso aí. Vai lá, macaco e bugio, canta o outro. O macaco e o bugio são dois amigos bacanas.